Só na maldade, bem. Fudeu, modinha. Que negócio é esse? Empurra. Vou chegar pra tocar no paredão. E eu sou Neto Gaspazinho. Então receba meu swing. Essa mulherada vai no chão. Eu sou o caça fantasma. E tome no swing. Ai! O que swing gostoso. E tem mais, tem mais. E tem mais, tem mais. Vai chover, vai chover. Vá, vá, vá, vá. E tem mais, tem mais. E tem mais, tem mais. E tem mais, tem mais. Vai chover. E tem mais, tem mais. Dondo, dondo, dondo, dondo, dondo, dondo. Até o chão. Que isso, hein? Fudeu, modinha. Aumenta o paredão. E as novinhas coroa, todo mundo vai no chão. Saravadai. Essa é pra tocar no paredão. Que vão sentir o pancadão quando tocar o meu swing. Eu sou Neto Gaspazinho, adora chutar essa fantasma, receber o meu swing. E que swing gostoso! E tem mais, tem mais, e tem mais, tem mais, e tem mais, tem mais. Alô, paredão do gordinho! Tem mais, tem mais, ai! Tem mais, tem mais, e tem mais, tem mais. Toda mão na cabeça, o dedo na boca e vai em paz. Aumenta os back, aumenta os back. Aumenta, vai show, vai. Vem comigo. Atenção. Induzou até o chão. Tchau.